fome, meu coração implora. Juro por Nossa Senhora que jamais eu errarei. Sozinho, já não sei mais o que faço. Se voltares a meus braços, nunca mais te deixarei. Eu aprendi a viver. Hoje eu posso dizer como é triste a solidão. Meu erro foi não ter te compreendido. Hoje volto arrependido, suplicando. Sozinha.